propostas todas que venham sempre com contexto de prevenção, nunca será demais, porque todos nós nos venhamos a convencer que isto ainda não acabou, ainda, para mim ainda mal começou. E até porque vem uma época balnear, vão haver as aberturas das praias fluviais, com elas a abertura de espaço, outros espaços abertos ao público, principalmente em termos de restauração. Daí, porque não, e é uma sugestão que eu também deixo, necessitamos de viver de alarmismos para reagirmos, mas depois também facilmente esquecemos do que sofremos. E assim é que é o problema mais concreto da nossa sociedade. Sugestão, porque não, o próprio município levar uma ação de sensibilização a fim de responsabilizar quer proprietários que dão os seus espaços a explorar ao público e, neste caso, também o próprio município, e sei que o município está preocupado com isso porque já o mostrou agora com a reabertura das piscinas, mas também quer nas praias fluviais e quer os próprios particulares um reforço numa ação de sensibilização, porque quer queremos, quer não, e é aqui que eu quero chegar, Oliveira do Hospital não é um concelho fechado. Por isso era impossível estarmos a direcionar vacinação só para o concelho, quando, ainda mais nesta época, estes 3 meses que aí vêm, vamos ter cá em Oliveira residentes e não residentes.